60, decolam no 0 com curva direita na saída da Leda Eut via Upper Whisky 50. Decola o controle 1 na 20.8 e o transponder 5077. Apenas confirmando, o senhor solicitou 340? Azul 4089, após Leda, voa Eudes Eco, uniforme Delta Eco Terra, onde intercepta Upper Whisky 50. Chame pronto para o direcionamento. Web 6721 no repórter estabilizado. Chamar estabilizado, Mercedes. Voo 1924. Curva direita, proa 070. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6, reposto estabilizado. 070, direita, desce 2 mil, reposto estabilizado. 924. Estabilizado, vai para 721. Web 6721, complete final do procedimento ILS, aguarde para transferência. 721. Tradução para 229. 229, vamos aqui com base. Então 121, décimo 9. Sete, chame centro Recife, no 251, alterno 1-3-3-2-5. Centro Recife, no 251, alterno 1-3-3-2-5, uma rodada. Reduzindo, com 9-7, com 9-2-4. Autorizado o procedimento, X-Ray, da 1-0, 9-2-4. Voo 9-2-4, autorizado, final do procedimento LS, reposto estabilizado. Pode estabilizar, 9-2-4. Mantenha 045 e informe no ponto da descida. No 697, a sua edificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste o último, entrou no 0 ou no 6. Por gentileza? Nelson 32, 16, sem informação em 3. 32, 16, chegada Mari, desse manter 070, ajusta no 0 no 6. 070 na Mari, 032, 16. No fim, livre pouso na pista 1-0, o vento 090 graus com 08 nós. Depois, pista 1-0, Mercedes 1. Então 3281 no 6, redução para 250 nós. Confirma 3281 no 6? Confirma a velocidade de cara. Ah, embarcada de 270. Certo, mantenha a guarda para a redução. Solo, passarelo 2230, autorização de parada da cortina. Poderia confirmar o horário do seu LBT? 39, é um pouquinho cedo, né? Afirmo 2230, assim que eu tiver o seu plano, será pago sua cópia. Voo no 754, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meia, curva direita, proa 050. 3000, direita 050, voo no 754. Tá 32 no meia, redução para 220 nós. Afirmativo, nós, o seu número 5 na aproximação, estamos trabalhando com 10 meses de separação, terminal Salvador. Na frequência 118, decimal 95. 1895, 924. 5 milhas de... até 10 milhas de pelo. Por gentileza, mantenha para sequenciamento, seu número 4 na aproximação. Então, marcador externo embaixo travado. Alternando marcador externo, 924. Então, 3283, redução para 229. Reduzindo, 3283, 2209. Afirmativo, desse mantenha 4 mil pés de ajuste de metrô no 0 no 6. 4.026, 3.283. Só Web 721, levou. Webjet 721, muito boa tarde, prossegue táxi Alfa, Juliette, posição 04. Alfa Juliette pro 4, Web 6721, boa tarde. 0070, autorizado o final do procedimento LS, após estabilizado, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. 2070, aproa, reportar estabilizado. Confirme a solicitação? Com 10 nós. Realizado o pouso, 1924. Chame final Salvador na frequência 1219.8. 198, com final Salvador, 323. Controle final Salvador, boa tarde. TAM 3283 atingindo 5 mil pés. TAM 3283, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 6. 3.016, 3283. Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola da 10, curva direita, na saída Arbor, Elefa, após segue Oscar Bravo, Delta, Uniforme Delta, após conforme rota. O controle Salvador opera em 120, décima 8, e o transponder 5133. Decola da 10, decola da terceira, curva direita, na Arbor, Elefa. Esse 2230, após Elefa, Oscar Bravo Delta, Uniforme Delta, após Conquista. Estamos prontos para o desvectoramento. Após Elefa, óbito. Chama na parada. 254, autorização 360 para o Santos Dumont, tem que dar em antes. São 3283, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. 2000, 3283. Realizador, gol no 754. Gol no 754, complete final do procedimento RS, chame torre na frequência 1118 decimal 95. 1185, gol no 754. Pois direita 121 no decimal 9. Direita, Jornal, boa. São 3283, reduz a velocidade de aproximação final. Tráfego 12 horas, 8 milhas, é um Boeing 737, mantendo 1709. Ok, tá resolvido, 3283, mesmo de aproximação. Obrigado, Ed. 6254, fotocópia. Salve, Salvador, hoje é 6254, como é que me recebe, por favor? 5/5. Então, tô aqui respondendo, tá pronto, cópia. Gente, 6254, autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 360, decola da 1-0. Com curva direita na saída da El, Leda, Bridge. Onde intercepta o voo 1-0. Após Svap, após Lúvido, após Barbacena, após conforme rota. O controle é PR 120, decimal 8 e o transponder 5067. Não, Salvador, na frequência 119, decimal 8. 3.198, liberada a restrição pelo? Liberada a restrição. Então, 3, 2, 1, 6, desce, mantenha 4 mil pés, ajuste, último metrô 1, 0, 1, 6. 4 mil, tá, 3, 2, 1, 6. 754, não escuta. Gol no 697, desce para 2 mil pés, ajuste no 0, 1, 6. Negativo contato com a torre, gol no 754. 2.016, 697. Gol no 754, a torre informa pista livre, o vento de 20 graus com 08 nós. O posto está autorizado pela torre, gol no 754. Quando no solo, torre 1-1895. 1-1895. Afirmativo, já está autorizado seu pouso. No solo, 1-1895. Livre pouso, gol no 754. São 3283, chame torre na frequência 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-1-5, vai chamar agora, 3283. 1-1-8, decimal 95. 18-9-5, entendeu? 3283. Gol 1-6-9-7, autorizado final do procedimento LS, reporte estabelecido. Autorizado, o LS está estabilizado, 697. LS está pista 10. Informa o Boeing da Gol que estacionará a sua esquerda após o meio passar a retaguarda, autorizado o acionamento táxi. Pushback acionamento e um pronto táxi. Então, 3216, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 6, curva esquerda, proa 0 no 0. Limite o curso localizado. 0 no 0, está localizador, então 3216, está para 6 mil. No 754, solo, 1 no 6, 121, decimal 9 agora. 19. Salvador, boa tarde, gol no 754. 3283, cheque o trem, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 3283, tenta baixar e travar. Juliette 1754, ingressa na Juliette, posição 05. Alfa Juliette para 05. Então, 3216 para o localizador, curva direita para o 080, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, ajuste no 06. 080, reporte estabilizado, 3216, 2000. Azul 4089, confirme, já iniciou o push? Afirmo, 4089, autorizado, estamos no ataque. Salvador, 1697 a gol, passando a Simbra. Gol 1697, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Escuta. Dan 3283, solo 19, direita 121, décima 9. Direita 219, 3283. Sou 06, agora de copia. Salvador, boa tarde. 3283, Atan, livrou na sua escuta. Dan 3283, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette. 3283. 1806, pronto, cópia. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, decola da 10 com curva esquerda, na saída Pouca, transição Caju, via Golf 677. O controle é PR 120, decima 8, e o transponder 5115. O nível de voo autorizado 230, chama pronto, footback. Confirme que chamou o Paulo. Charlie Mapa, Charlie Mike Papá, Charlie Barfa, cópia. Botão 3283, autorizado para prosseguir via Juliette, posição 03. Juliette 03, 3283. Paulo de Salvador, 6721, no Conhanque. 721, no aguarde cópia. Tá, vou te cortar. Sai, né? Então, 3216, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1016. Guarda a pista livre, 3216. Gol no 697, solo 21, liberando próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Livra Fox, 21, solo, gol no 697. Tipo 7, através do portão 612. Gol 1697, autorizado táxi via Alfa, reposta de Juliette. Alfa, reposta de Juliette. 3296, o vento 1970 graus 8 nós, livre pouso, pista 90, confirmando embaixo travado. Positivo, livre pouso, pista 3296. O azul 4089 prossegue o táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118 decimal 95, o ajuste altímetro na 0196. Uno 328, essa notificação, chegada a Mari, disso mantém o 050, ajuste de altímetro no 0196. Mari, desce 50, voo 1-328. Autoriza o seu destaque, voo 328. Autorizado. Obrigado. Sunny White, Dial Departure, Leta, Transition, then Bridge, via Upzulu 16. After Belo Horizonte, after TV, after Conform Flight Panel Route. Control 120.8 and the squawk 5071. Mike, Papa, Squawk 507, man. Could you confirm passes on board? Pede assinado 0161. Ajuste de altímetro 1096, informe. Corrige, foi da presente rotatória. 118.95. Gol 1697, prossegue táxi via Juliette, posição 09. Juliette pro 09, gol 1697. Azul 4089, boa tarde, Aline, mantém pistão no 0. Direita, Fox 121.9. Na Fox 119, tá? 330, decola 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Frati, depois o 19. O controle opera em 120.8 e o transponder 5113. Autorizado Fortaleza, no nível 330, colando 10 com curva esquerda na Momo, Frati. Vai chamar o controle 120.8 e no transponder adiciona 5113, web 6721. 6721, o cotejamento correto, são prontos para o estacionamento. Um tráfego informado no setor, informa ingressando a CTR Salvador, ou seja, 20 milhas. Posição 02. Alfa GDS 02, 32 no momento. Fala, copiou o L? Só siga 6721. A direita copiou na sapata? Afirmativo 6721, reporte quando você tiver equipamento. Ok, obrigado. Tá confirmando o transponder pro 6721, 5113? Afirmo 5113, conforme o cotejamento. Muito obrigado. Torre Azul 4089, fora do solo. Afirmativa, Azul 4089, decolar 227, controle 120, decimal 8, transfere em bom voo. 1208, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4089, cruzando em 710. Azul 4089, contato Alasco, manter 360, pés do Zéu. Controle Salvador, o Azul 4089, na Bahia Leda, 3207. Liga. Confie, por gentileza. Copiou o Azul 4089? Negativo. Poderia confirmar? Ótimo, 4089, está cruzando agora 3810, Bahia Leda. Certo, contato radar, submantendo 360, saída da ONU. 360. Tango Zulu, pátio 3, pista 190, mando cópia. Autorizado Paulo Afonso, nível de voo 090, decola da 10 com curva esquerda, na saída Lotar. Via Whisky Uno, o controle opere 120, décima 8 e o transponder 5061. Salvador, boa tarde, Sam. 3805, posição 11, solicito autorização de prazo, possível 380, da Guarulhos, 28. Voltando 3805, eu tenho 340 pré-autorizado. Copia? 340, copia. Ciência autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10, com curva direita na saída da El, Leda, Bidi. Onde intercepta o peso 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle opere 120, decimal 8, e o transponder 5144. Autorizado Guarulhos, nível 340, nível 10, posição à direita. Saída da El, Leda, Leda, Brite, baixo perceptual, Tampa e Lulu, 16, até Belo Horizonte, após crise, após morte. Controle de saída, 120, decimal 8, e o transponder, 144, do TAN, 3805. TAN 3805, cotejamento correto, são prontos para o expecionamento. Chamará para o posicionamento, estacionamento, passarei 2230 na remota 14. 2230, autorizado para o estacionamento, chame pronto.